andrecinismoral.com.br. Quer saber quem eu fui? Toda a minha história, passado de glória, estrela perdida. Quer saber quem eu fui? Olhe na estante, meus troféus brilhantes refletem a vida. Fui o medo no olhar de alguém, mas fui inspiração também pra quem quis ser um bom vaqueiro. Uma história linda e bem contada, campeão de vaquejada, mas nem sempre fui o primeiro. Fui no amor quem nunca quis amar, e pra não me apegar, fui pegando todo mundo. Eu que tinha o coração de aço, me perdi logo no laço de um coração vagabundo. Três civis.